os olhos dos céus abertos serão, os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos saltarão, a língua do mudo cantará e o mal. Jesus Cristo aqui.